agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Estamos para mais uma viagem no nosso Expresso 80, um passeio pela pop rock dos anos 80. Hoje começamos com To Be a Lover, Billy Idol. Continuamos com os Arrows, Talk Talk. Nobody foram os Tears for Fears, o tema Broken. Continuamos agora com Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Gonna be Sheila, os The Producers. Agora passamos a Amazulu, Too Good To Be Forgotten. Too good to be forgotten. Now what more can I say? Body and Soul, os Mai Tai. Agora passamos a Funky, Lady Ice. So where will lies past turn to stone? Esta foi Lydia Murdoch, Superstar. Passamos aos Electronic Circles para Clients. Eat That Perfect Beat, os Bronski Beat de Jimmy Somerville. Agora continuamos com Misfit, os Curiosity Kill the Cat. kept it going till the sun fell down. It kept it going. Depois de Your Mighty Thing dos The Cars, Love Shack dos B-52s. Get away! Autoeternos Blow Monkeys, depois os Europe Final Countdown. We'll be right back. On the Road to Rock, os Kick X. Continuamos com a canção do Engate, de António Variações. Que a esperança foi encontrada. Estes foram os Humpy and Humpy, o tema Yamaha. Continuamos com o tema When the Rain Begins to Fall, a dupla Piazzadora com Jermaine Jackson. Oh, The Wanderer, a banda de guitarras Status Quo. Continuamos com Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Fall Down. Yeah. Bonnie Tyler, Have You Ever Seen the Rain? Continuamos de seguida com Victims of Circumstance, os Barclays James Harvest. Victims of circumstance, that's what we are. Say Goodbye to It All, Chris de Burgh. E assim chegamos ao fim de mais esta viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana cá estaremos novamente. Mesmo horário, mesmo local. Três temas para terminarmos: o Sting, Shadows in the Rain; o tema Just for Tonight de Gilbert Montagné; e os Berlin, You Don't Know. This morning.